Quer dizer que aí já começa a gravar, né? A gente tem, para começar a gravar, tem que fazer alguma introdução? Falar à vontade. Então, pronto, nós vamos falar aqui sobre profissões e ofícios. Hoje em dia, as profissões liberais são muitas, são várias. Existe uma gama de profissões liberais muito grande, um leque aberto. Quando antigamente as profissões se resumiam em medicina, engenharia, química e direito, hoje em dia existe um número muito maior dessas profissões liberais. Depois de um certo da modificação do ensino superior para cá, começou a haver então um verdadeiro leque aberto de profissões. E dentro dessas profissões, cada profissional liberal poderá, inclusive, exercer a sua profissão ou deixar de exercê-la. Há também, vamos dizer, eu particularmente, fui uma pessoa que me formei em engenharia civil e nunca exerci a profissão de engenheira civil ou de qualquer outro ramo que fosse de engenharia. Mas me dediquei sempre a ensinar matemática numa faculdade. Então, não perdi contato com a matéria, não deixei de ser uma profissional liberal. E, ao mesmo tempo, não deixei de exercer, então, uma profissão como seria previsto pela minha formação, que, no caso, foi uma formação muito mais intelectualizada até do que doméstica. Naquela altura dos acontecimentos, quando nós éramos jovens, quem nos orientou nos fez ver a necessidade de abraçar uma profissão liberal pelo fato da, primeiro, da insegurança do futuro. Ninguém sabe o que realmente será futuramente, se a gente vai ter pais que possam dar a mão, se a gente vai casar e vai ser bem-sucedida nesse casamento, ou se a gente, mesmo bem-sucedida no casamento, o marido, estou falando na posição de esposa, o marido teria uma situação financeira capaz de sustentar uma família nos padrões que a gente imaginava. Então, todos esses condicionamentos levaram a, naquela época, que eu considero até muito avançada, uma ideia de que a mulher precisava também se preparar para um futuro desconhecido, como é, geralmente acontece com o futuro. A partir daí, na família de onde eu vim, cada um ingressou e abraçou uma profissão. Apesar de que, na nossa formação, em geral, na maioria dos casos, as profissões todas escolhidas foram dentro da tecnologia e ciências exatas. Então, eu tive dois irmãos homens, engenheiros civis. A minha irmã, arquiteta. Eu, engenheira civil. A minha prima legítima, criada como irmã, formada em matemática superior, e a outra em ciências biológicas. De maneira que foi toda, a maioria do pessoal seguiu para essa profissão de ciências exatas, tecnologia e ciências exatas. E como meu marido também é engenheiro civil, ele complementou a profissão, sendo também, complementou algumas cadeiras além daquelas que são dadas em engenharia civil, e fez também um curso de engenheiro eletrotécnico. E por isso, nós temos quatro filhos homens. E esses quatro filhos também abraçaram o mesmo ramo. Nós já temos dois formados em engenharia civil, um terceiro fazendo quarto ano de engenharia civil, e um que ainda é adolescente, de 13 anos, dizendo sempre, repetidas vezes, que será engenheiro mecânico. Então, vê como a profissão, talvez até o ambiente de casa, conduz, muitas vezes, ou induz, pelo menos, a escolha de uma profissão. Aqui em casa parece que o ambiente favoreceu a isso, tudo indica. Mas, como o santo de casa não faz milagre, o meu pessoal aqui, o meu pequeno, por exemplo, quer tudo menos estudar comigo, matemática também. Qual é a matéria que você gosta mais? Nem sei. O que é que você quer ser? Engenheiro mecânico. Mal sabia ele, para ser engenheiro mecânico, ele vai ter que estudar muita matemática. Então, as profissões também, além das profissões, que seria também a gente, a medicina dentro da própria medicina, quantas especializações existem? Porque dentro da profissão de medicina, a pessoa pode sair um oculista, pode ser um dentista, pode ser um traumatologista, pode ser um cirurgião, pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra. E quantas outras profissões a mais, ou vamos dizer, não profissões, especializações dentro desta profissão? Engenharia mesmo, a gente já tem. O que não existia antigamente, a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia eletrônica, a engenharia de pesca e muitos outros tipos de, como disse no início, uma gama um verdadeiro leque aberto de profissões que a gente tem hoje em dia. Uma outra profissão que hoje em dia está muito, muito disseminada, principalmente aqui no Recife, é a profissão do psicólogo. A psicologia é hoje escolhida, eu acredito que mais até do que qualquer outra profissão. Eu não sei se talvez pelo fato de que o psicólogo, naturalmente, pelo fato de estudar psicologia, ele responde até alguns problemas de ordem particular seu. Ou então, a mulher que escolhe ser psicóloga, ela também pretende um pouco saber lidar com os outros, saber lidar com os filhos, educar melhor, qualquer coisa que diga que seja relacionada com esse contato humano, com esse relacionamento humano, que é tão providencial na época da gente, que hoje em dia já se fala nisso como se fosse um lugar comum. É a tal comunicação tão badalada que quem não se comunica não se trumbica. Mas a psicologia, então, eu digo muito às minhas alunas lá na FACIL, porque elas são, muitas a maioria delas é da área de psicologia. A área de ciências humanas é outra, a delas é de biociências, chamada área de biociências. Então, eu digo sempre a elas, vocês que pretendem ser psicólogas, cuidem de ser boas profissionais liberais. Porque no Recife, cada esquina que se vira, encontra-se um psicólogo, uma farmácia e um banco. São as coisas que a gente mais vê na cidade do Recife. Então, reparem vocês que existe aqui na cidade do Recife atualmente 6 universidades lançando psicólogos anualmente. 100 psicólogos ou 100 psicólogos. Na FACIR, por exemplo, que é uma entidade de caráter particular, nós temos anualmente, entram todo ano, 2 turmas de psicologia de 50 alunos. São 100 que entram todo ano em psicologia. Então, a gente vê por aí que há realmente uma escolha, uma preferência bem determinada, bem evidente por este ramo de psicologia. E também existe lá a área de ciências humanas e letras, ciências humanas onde se formam os de ciências sociais, a área de ciências sociais, a área de pedagogia e a área de letras, fazendo parte desse conjunto. E também na área de biociências, as que fazem ciências biológicas. São aquelas que antigamente se chamava o curso de História Natural. Já houve uma época em que se chamava o curso de História Natural e que hoje é de ciências biológicas. Também são profissionais. Existe também um ramo que eu me esqueci de falar, que seria o de biomédicas, né? Não existe uma profissão assim chamada biomédicas. É qualquer coisa assim que se trabalha em laboratório, etc. Eu, quando falei dos médicos também, citando os vários ramos que a medicina dava condições de trabalho, seria o analista, o fisiologista, eu nem tinha falado nele. Existe uma infinidade de profissões. E hoje em dia, não escolhe uma profissão liberal, realmente, quem não quiser, porque facilidade existe para isso. E, na realidade, qualquer um de nós, se pretender ter uma vida num certo padrão, é preciso que a gente tenha condições, a gente tenha instrução. Porque vale mais hoje na vida quem melhor pode se colocar nesse setor. Então, a concorrência é grande. Dentro do profissionalismo, a concorrência é grande. A pessoa melhor aceita, o melhor professor é aquele que naturalmente vai se destacar, o melhor médico, etc. Tanto que a gente observa que existe, dentro da profissão de medicina, por exemplo, umas pessoas que ficam assim, conhecidas da sociedade toda. Quando a gente fala doutor fulano, aquele doutor fulano já está em evidência, que realmente ele está desenvolvendo, ele está exercendo adequadamente a sua profissão. Fora das profissões, a gente teria, eu nem falei na profissão no magistério, sim, eu falei em pedagogia, magistério que é realmente uma profissão, e foi a ela que eu me dediquei a minha vida inteira. Então, eu posso falar nela, a profissão do magistério. Há pessoas que realmente abraçam e fazem pedagogia que dá condições para a pessoa ser um pedagogo, como a palavra está dizendo, e exercer as condições de conhecedor de didática, de pedagogia e didática. E existem outras pessoas que exercem o magistério, até por conta de que se formou e não conseguiu exercer aquela profissão. No meu caso particular, eu falaria assim, eu fiz engenharia civil no início quando eu comecei a falar. Mas aconteceu que eu achei que aquela profissão de engenharia civil, eu não conseguiria muito entrosar com minha vida doméstica. E eu, como mulher, esposa, optei primeiro por um casamento. E se eu optei por um casamento, eu teria que dar a resposta primeira a esta opção. O casamento para mim foi uma vocação, e cada vocação que aparece na vida da gente, a gente precisa dar uma resposta a ela. Então, a primeira resposta que eu dei na minha vida foi a esta opção de casamento. E como tal, a criação dos meus filhos como sendo a minha realização maior. Maior do que todas, incomparavelmente maior para mim, foi o sentido de ser mãe. Então, se eu optei por ela, eu teria que dar uma resposta a ela, eu teria de conciliar a minha profissão com a minha vida doméstica. E eu, sendo professora, eu consegui conciliar essas duas sem prejuízo do meu lar, que é o que eu pretendia. Eu achei sempre que, sendo uma engenheira, eu teria que, pelo menos, me ausentar muito, ou me afastar muitas horas, ou talvez não conseguir conciliar as duas coisas. A professora tem horas que trabalha fora e horas que está dentro de casa. Tem também, em favor, essa profissão, infelizmente, é uma profissão que talvez, como profissão liberal, ela dá uma remuneração muito aquém de outras. O professor é um abnegado. Eu não vou dizer que não. O professor ganha pouco em face do esforço que ele faz para transmitir, principalmente o professor que se imbui da ideia de ser professor, não simplesmente um improvisado, mas aquele que leva a coisa a sério. Aquele que pretende realmente transmitir, deixar alguma coisa de educador nos alunos que lhe passam pela mão, nas classes que se apresentam a ele. Então, o professor, se quiser ser um professor sério, é realmente uma profissão muito séria. Acontece muito comumente que é aquilo que o vulgo chama um gancho. O professor, na maioria das vezes, faz um gancho. Vou dizer essa palavra gancho entre aspas, porque gancho não é profissão e nem esse é termo que a gente possa usar, mas um gancho, quando eu digo, é que ele exerce, se ele é engenheiro, por exemplo, ele exerce a sua profissão liberal de engenharia e nas horas vagas ele vai dar aula na universidade. Então, essas horas vagas, ele faz como alguém que se desincumbe de alguma coisa. Ele está se desincumbindo de alguma coisa e aquela hora vaga ele está preenchendo para ganhar mais. Mas muitas vezes, então, se ele faz assim, simplesmente para preencher o tempo ou para um adendo ao seu orçamento, então ele faz aquilo muitas vezes desinteressadamente. E se ele faz desinteressadamente, na minha opinião, ele não está exercendo uma profissão como deveria ser exercida. Então, a profissão de magistério, de professor, é o tipo da coisa que outro dia até um professor me disse com muita graça. Dar aula, dar é a gente dar, entregar alguma coisa. Na medida que a gente adoece, a gente chama o médico porque precisa dele. Então o médico vem a mim na hora que eu o chamo. E o professor se antecipa de ir ao aluno sem ser chamado. Então dar aula é um negócio muito sério. A gente só devia dar água a quem tem sede. E muitas vezes o professor dá água a quem não tem sede, porque ele ensina a quem não está querendo aprender. Então é uma profissão dura, é uma profissão árdua, mal remunerada muitas vezes, mas que para mim foi uma resposta também à minha vocação, porque eu acho que eu sendo professora, lido com material humano que para mim é o mais rico que há. Há um verdadeiro enriquecimento, uma troca extraordinária entre professor e aluno. Uma troca de valores humanos. E essa, para mim, tem sido assim um sustentáculo em muitas ocasiões, porque eu estou conseguindo uma coisa que poucas pessoas conseguem. É uma dupla vida, uma vida doméstica e uma vida profissional, que conseguem viver paralelamente, sem uma interferir na outra, até muito pelo contrário, uma servindo quase que de higiene mental para a outra. Porque quando eu estou na faculdade, eu desligo dos problemas de casa. E vice-versa, quando eu estou em casa, eu desligo dos problemas da faculdade. Então, eu constantemente faço uma higiene mental. Outra coisa também é o fato da gente viver e conviver num ambiente sadio, numa elite e num ambiente de intelectualidade muito maior do que aquele que a gente ficaria, que a gente teria se ficasse exclusivamente dentro de casa, sem exercer profissão nenhuma. Ao mesmo tempo, me pondo sempre em contato com a matéria, porque o professor, como eu, que abracei por amor a profissão de ser professora, então eu tenho que me atualizar, sempre procurando me atualizar dentro do ensino, reformulando planos de aula, reformulando programas, finalidade de programas e tudo isso. Então, consegui conciliar e, ao mesmo tempo, consegui uma coisa, ser útil, porque ajudei, colaborei. Continuo colaborando na parte de orçamento dentro de casa e contribuiu também esta minha profissão, para que eu, não me ausentando da matéria, eu procurando sempre estar a par dela, eu pudesse atender às necessidades de meus filhos quando elas apareciam. Então, daí eu acho que a profissão na mulher hoje em dia não é luxo, não é ostentação, é uma necessidade. Cada mulher deve procurar uma profissão dentro da sua vocação, não simplesmente para dizer eu me formei, eu tenho um curso superior, ou então pela inibição que traz alguém de escrever em qualquer ficha que se lhe apresente a profissão doméstica. Com as pessoas que disseram já a mim, eu vou me formar em alguma coisa, porque eu não suporto mais escrever em algum lugar que minha profissão é ser doméstica. Apesar de que a profissão doméstica, ela é tão bonita e tão válida como qualquer outra, que ela é uma necessidade, é uma complementação da vida de qualquer uma. A mulher precisa também ser doméstica. E pelo fato dela ter uma profissão liberal, ela não é necessário. Muito pelo contrário. O fato de se ser formado ou se ter um curso superior não deve apagar aquelas qualidades que são da mulher doméstica, da mulher boa, dona de casa, que traz para dentro de casa um ambiente sadio, que traz para dentro de casa um ambiente acolhedor. E que atende também às necessidades da casa, porque a vida da gente não é só uma profissão, a vida da gente também é o lar. Então, a partir daí, a gente tem que olhar também, como eu sempre olho, como muito válidos os ofícios que apresentam. Eu digo sempre, dizendo mesmo às minhas empregadas domésticas, que os ofícios delas, as mãos delas, são importantíssimas. O que é que seria de nós? Se todo mundo quisesse ser engenheiro, ou se todo mundo quisesse ser médico, ou se todo mundo quisesse ser professor, é aquele ditado engraçado que seria do azul. Ou, como é? Como é? Eu não me recordo bem. Se todos gostassem do amarelo, uma coisa assim. Uma coisa parecida com essa. Então eu digo que a pessoa ser até lixeiro é uma profissão respeitável. Que o que seria de nós se não viesse ninguém recolher esse lixo que está acumulado? Ah, esse lixeiro é horrível, jamais seria. Mas jamais seria. Você pensa assim, mas se todo mundo pensasse como você, o que seria de nós? Um ofício como ser manicura ou ser cozinheira, uma boa cozinheira, como ela representa uma parte importante na vida de todos nós? Porque comer bem. É um prazer, é um dos prazeres da vida. A gente só come bem quando alguém cozinha bem. Então, ser cozinheiro eu considero um ofício importante. Hoje em dia, como é difícil hoje em dia a gente encontrar quem queira realmente ser e quem seja realmente uma cozinheira, porque ama o ofício de ser cozinheira, como uma boa arrumadeira. É um trabalho rotineiro, antipático, e que depois que a gente fica mais velho, e depois que a gente tem também em mente outro tipo de ocupação, a gente passa a achar aquilo profundamente enfadonho. Aquilo é uma coisa rotineira. Mas que é preciso que venham mãos, são mãos que quando eu saio, tem uma manhã árdua de trabalho. Na faculdade, e quando eu chego, que está tudo pronto, a casa está varrida, está tudo limpo, a comida está pronta, quentinha na hora para comer. E quem fez isso? Não é? Então aí está a importância enorme do ofício. O ofício existe, existe para mim como uma profissão que eu admiro, porque eu sozinha não seria capaz de fazer aquilo. Então, se a minha cabeça pensa, precisa também que exista junto da minha cabeça mãos que executem aquilo que as minhas sozinhas não poderiam executar. Então, isso que a gente chama ofício, eu encaro com um respeito de uma profissão, como a lavadeira. Quando falta ela dentro de uma casa, eu tenho quatro filhos homens que saem, que trabalham, que se sujam de lama. Quando a gente olha para ali e vê aquele acúmulo de roupa, se a gente não tiver um cristão abnegado, que mesmo às vezes doente, mesmo com dor de cabeça, mesmo como a minha que trabalha nesse setor, é uma pessoa casada que tem 11 filhos e que sai daqui e vai para casa, ainda chega em casa, ainda tem trabalho com os filhos, ainda tem o trabalho com o marido. Se a filha mais velha que toma conta das criancinhas pequenininhas adoecer, ela já chega em casa, ainda vai cuidar de tudo que a filha não cuidou. Então, eu acho que esse ofício eu encaro com um respeito enorme. Só que a gente não estudou. Mas é um dom que Deus deu. Porque eu mesma não seria capaz de passar bem uma roupa. Só com muito esforço. Eu não sei se não passo bem porque não gosto, ou se não gosto porque não sei. Então aí fica uma coisa meio indefinida, mas tem a impressão que são as duas coisas que se congregam, se reúnem. E então você veja como a profissão, a gente encarando profissão, profissão a gente fala distinguindo de ofício, porque profissão é aquela na qual a gente se graduou, para a qual a gente estudou, para a qual a gente se empenhou. E essa do ofício, muitas vezes a gente adquire simplesmente pelo dom que Deus dá, de saber fazer alguma coisa. Mas é um respeito que a gente deve ter pelo ofício, porque o ofício é necessário, o ofício existe. E principalmente agora que existem instituições como o Senac, que dá condições à pessoa exercer melhor este ofício, que ensina um garçom a ser um bom garçom, ensina a arrumadeira ser uma boa arrumadeira, ensina uma manicure a ser uma boa manicure. Então, dá condições a esse tipo de profissão ser mais bem desempenhada do que seria quando ela é abraçada e prossegue na vida com um autodidatismo. Qualquer que seja ele, é falho. O autodidata é falho. Então, a pessoa que se propõe a ser um garçom, é preciso que ele tenha bons modos, é preciso que ele saiba ser garçom. Porque nem todo mundo, podia ser até que uma pessoa tivesse um grau superior de instrução e não conseguisse ser um bom garçom. Não implica uma coisa na outra. É preciso, então, condicionamentos outros, diferentes daqueles que a gente tem quando resolve abraçar uma profissão liberal. Os vários instrumentos, sim, vamos dizer, instrumentos cirúrgicos, por exemplo. O médico tem, eu não conheço bem assim instrumentos cirúrgicos, mas um que a gente ouve muito comumente falar é o bisturi, né? Esse é o que corta, esse é o que opera realmente. É o que eu estou mais familiarizada. Não conheço muito instrumentos de medicina, não. É uma área que eu realmente olho de longe, aprecio, tenho um respeito enorme e acho que cada vez mais há um progresso extraordinário dentro da medicina, que os médicos, quer na área de psiquiatria, onde há progressos extraordinários em casos de doença mental, que hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de doenças mentais, inclusive pelo próprio dinamismo da vida atual, quanta neurose existe. Mas existe também um progresso enorme na área de cirurgia, principalmente nessa cirurgia cardiovascular, essa cirurgia de coração, que é uma coisa de uma importância, de uma delicadeza, de uma sutileza extraordinária, como eu tenho acompanhado de perto pessoas que se submetem, até parentes que se submeteram à operação de coração, e que têm um sucesso. É uma coisa só vendo para crer. É uma coisa extraordinária. A partir daquela operação, a pessoa passa a ser uma pessoa normal, ativa, como qualquer outra pessoa que nunca tivesse tido um acidente circulatório ou alguma cardiopatia. Na engenharia, o que é que eu poderia falar de instrumento da engenharia? Na engenharia, o que está mais avançado do que estaria naquela época, por exemplo, quando eu comecei a estudar, são essas máquinas calculadoras, né? Essas máquinas que abreviam o tempo extraordinariamente, essas máquinas de calcular que hoje em dia, mil coisas que a gente fazia na ponta do lápis, e fazendo um esforço mental grande de cálculos enormes, de cálculos difíceis e penosos, hoje se faz muito rapidamente com a máquina calculadora, essas máquinas eletrônicas que são realmente sensacionais, porque é difícil a gente conceber como é que o cérebro humano chegou a minúcias como as máquinas calculadoras, que hoje em dia calculam tudo. Tudo. Inclusive, eu sou adepta da máquina calculadora. Nas escolas superiores sempre se permite o uso delas, mas estava havendo assim quase que um abuso no uso dessas máquinas calculadoras quando se trata de criança ou de adolescente ou de pré-adolescente, porque para mim isso vicia, vicia e a pessoa termina sem saber calcular. E eu que vivo nessa área de matemática, acho isso muito grave, porque tem chegado a mim pessoas adultas que não sabem tabuada. E então isso não devia ser permitido a ninguém. Porque nem sempre a máquina está ali e nem sempre o poder aquisitivo da gente é tão alto que a gente possa ter uma máquina calculadora. Mas elas são de uma eficiência extraordinária. Vieram mais aperfeiçoar a regra de calcular, porque antigamente existia uma régua de cálculo, como se chamava, uma régua de cálculo. A gente calculava pela régua. Mas essas máquinas de calcular são muito, muito mais aperfeiçoadas. Quer dizer, calculam logaritmos, exponenciais e outras coisas, outro tipo de operações mais difíceis. E elas é possível até se fazer uma programação e a máquina escrever palavras. Esse tipo de máquina de calcular, conforme a programação que se fizer. Porque então a coisa mais extraordinária que a gente vê ultimamente dentro da engenharia eletrônica são os computadores, né? Os computadores, olha, deles cérebros humanos, são coisas assim além da imaginação. Se alguém tivesse me contado há muitos anos atrás que é possível existir um computador, eu tinha a impressão que não era verdade, que aquilo foge até a imaginação da gente. Então aí é que está, já vou eu dizendo que numa hora dessa, a gente tem que acreditar, precisa acreditar que existe um ser assim muito superior a nós e que dá condições ao homem de criar coisas tão magníficas que nós, homens mesmo aqui na Terra, não temos capacidade de julgar ou de saber como se chegou àquilo. Então é preciso que, a partir de certas coisas da própria natureza, como a concepção de um filho, por exemplo. A concepção de um filho é uma coisa tão extraordinariamente bem imaginada que só um ser superior, onipotente, onisciente, poderia ter concebido uma coisa dessa. Então, eu acho que a concepção de um filho, não existe uma máquina eletrônica, não existe um Sputnik ou qualquer outro foguete que suba ou que vá à Lua. O homem da Lua é uma coisa, é um conto de Júlio Verne, mas nada disso supera a perfeição do detalhe da imaginação da concepção de um filho. Aplicada ao ser humano, aplicada a outros tipos de seres, eu não poderia falar de da Universidade Rural, talvez seja engenharia florestal. Engenharia florestal, engenharia de minas, engenharia, qual é a outra? Essas duas eu tenho certeza. Um pouco de geologia, né? Da Rural deve sair engenheiros geólogos, engenheiros florestais e na área de biologia também. Na área de biologia, o que é que sai na área de biologia? Não estou bem lembrada disso, desse setor não. Zootecnia, não é? Zootecnia sai. Não sei bem não. Eu não conheço muito mesmo a Universidade Rural, não, sabe? Tem um curso de ciências biológicas lá. Existe um curso de ciências biológicas, eu acho que existe. Nesse curso, a pessoa também, não sei, sai biólogos. Agora, sendo que os biólogos, ao que me parece, é uma profissão que não sei se ela teria assim um ramo de atuação, realmente de atuação, como qualquer outra profissão liberal. Tenho a impressão que o biólogo é mais, funciona mais trabalhando em laboratório, fazendo pesquisa em laboratório, ou sendo professor. Parece que é mais este ramo que eles abraçam. Mas eu não tenho muito conhecimento assim da a Escola Técnica Federal. Não, a Escola Técnica. Sim, existe. A gente falou, estávamos falando em profissões, em ofícios. Eu me esqueci de falar numa área de profissionalizante. Como, por exemplo, a Escola Técnica Federal. Essa Escola Técnica Federal, pelo pouco que eu tenho ouvido falar, ela é interessantíssima. Ela dá condições ao aluno de um curso profissionalizante, onde ele, antes de ingressar numa faculdade superior, ele já tem todos aqueles condicionamentos que o levarão a uma profissão posterior. Mas ele já tem condições até de um emprego antes de ser um universitário. Isso é interessante. E um emprego dentro da área que ele vai atuar depois. Há cursos profissionalizantes de desenho. Então, geralmente, as pessoas que vão fazer arquitetura, primeiro fazem um profissionalizante de desenho, se quiser escolher, se for opção, a pessoa escolhe. O Colégio São Luís oferece, desde a quinta, sexta série do primeiro grau, aulas de profissionalizantes. E, por exemplo, na sexta série do primeiro grau, o aluno tem opções. O aluno escolhe primeiros socorros. O aluno pode escolher datilografia, secretariado, quer dizer, vários ramos de profissionalizantes e que dá ao aluno, então, as condições interessantes de aplicar aquele conhecimento teórico a alguma coisa realmente prática, que é o que falta muito, porque o que parece que existe muito nas universidades é essa parte teórica muito suplantando de muito a parte técnica, a parte prática, que a gente precisa. Um engenheiro muitas vezes sai de uma universidade, sai de uma escola de engenharia sem condições de exercer a sua profissão. Porque durante aqueles 5 anos que ele estudou tanto e tantas matérias e tantas coisas, deu sim a ele abertura para raciocinar, abertura para enfrentar, mas não as condições técnicas, práticas daquilo que ele vai exercer. E o profissionalizante, então, já é um meio caminho andado. O profissionalizante dá à pessoa aquela noção do que aquela profissão poderá ser. Então, ele, quando ingressa na verdadeira profissão, ele já tem algumas dicas, algumas noções a executar. Eu falei em muita profissão, não falei na arquitetura, que é uma profissão também, hoje em dia, muito procurada por homens e mulheres. Existe uma infinidade de arquitetas. E que dá margem também a uma coisa muito interessante, que é essa natural tendência da mulher. É muito comum a mulher ter uma tendência para a arte. É muito comum. Arte, quando eu digo, e arte em decorar, arte em urbanizar, porque essa parte de urbanização, um ramo da arquitetura, que é a urbanização, urbanismo. É uma coisa linda, é uma coisa difícil, um ramo difícil de ser abraçado. Nem todo mundo pode ser um bom urbanista. Porque o urbanista tem que congregar muitos conhecimentos e uma visão maior das coisas. Urbanizar uma cidade não é tão simples quanto se pensa. Então, qualquer coisa hoje que se faz, antes de se executar, se entrega alguém que programe, alguém que planeje. Essa é a função do arquiteto. O arquiteto planeja, ele desenha, escolhe linhas, escolhe ambientes que sejam, vamos dizer, que mais funcionais, que funcione a coisa, não pelo aspecto do belo, mas pelo funcionamento daquela área ou daquela construção. Então, a arquitetura também tem avançado muito, muito, muito. Haja vista aqui no Brasil, a cidade de Brasília, que quem vai lá volta encantado, porque foi uma cidade planificada, uma cidade que não foi feita a grosso modo, foi uma cidade planejada, antecipadamente planejada. Então, sob ponto de vista de urbanismo, é uma cidade que deve superar pelo menos as outras do Brasil todo. A profissão de arquitetura é uma profissão bonita e que a pessoa também congrega até um pouco de engenharia, porque a pessoa que estuda arquitetura estuda cálculo também, tem que saber calcular estruturas, tem que entender um pouco de concreto armado e de tudo isso, porque seria muito bonito a gente planejar ou fazer o planejamento de uma estrutura e depois não ser exequível essa estrutura. Concebível, mas não exequível. É possível. Então, o arquiteto tem de planificar dentro daqueles moldes que seriam possíveis a uma execução futura. No meio rural. Agricultura pecuária, não é? No meio rural, agricultura. Agricultura é de uma importância extraordinária. O que seria de nós se não houvesse alguém que plantasse, cuidasse da terra, que arasse essa terra, que adubasse essa terra? Porque é dela que a gente tira realmente o principal sustento. Está lá. Então, aqui, principalmente no Nordeste, na zona da mata, a zona canavieira, aqui em Pernambuco, principalmente, a cultura principal é a cultura da cana-de-açúcar. E então, para isso, é preciso agricultura. E para a gente falar em agricultura, eu não falei na profissão de agronomia, que seria também uma profissão tão interessante. Porque não simplesmente a gente chegar e cuidar da terra como a gente acharia que devia ser cuidado. A gente tem que ter, tem ciência aí dentro também. Na agricultura, como em toda profissão, tem os condicionamentos que a gente precisa aprender para saber lidar melhor com a terra, para a terra produzir mais. Não sou eu que chego aqui, não entendo de nada. Ah, essa plantinha bonitinha, eu boto aqui. É possível até que aquela plantinha não floresça ali. É possível que uma fruteira que eu boto em determinado local, sem o devido cuidado com a terra, sem o adubo que ela exige para sua sobrevivência, possível até que ela nem frutifique, nem cresça. Então, a agricultura também é um ramo, como todos os outros, muito necessário, muito válido. E principalmente para nós aqui que temos ainda tanta terra, tanta coisa para cultivar. Porque o Brasil é enorme. O Brasil é enorme e quanto lugar tem ainda para a gente estar cultivando e plantando? E como dá? Porque é o ditado, plantando dá e dá mesmo. Então, em cada lugar, aqui está havendo essa preocupação do verde. Do verde. Essa preocupação é interessantíssima, porque o verde dá sombra, as plantas dão sombra, as plantas dão assim uma alegria, o verde descansa a vista. Eu tenho a impressão que quando eu me sento num lugar onde eu enxergo um gramado, aquilo me dá uma sensação de repouso físico e mental. Por isso mesmo que hoje os quadros que antigamente eram quadros negros, hoje são quadros verdes. A gente escreve numa pedra, não é mais quadro negro. Acabou-se até essa designação de quadro negro. É quadro verde. Quando as pessoas sentam em volta da mesa para jogar, o pano da mesa é verde. Então, tudo isso tem um sentido do verde, não só associado à esperança, como verde a descanso da vista e da mente. O próprio agricultor, ele cuida também da natureza. O próprio agricultor, muitas vezes aqui cuida também. O agricultor também aqui cuida. E agricultura, no próprio sentido da palavra, é o cuidado com a terra. E a pecuária seria com os animais. Mas aqui o agricultor também geralmente cria. Já que ele cuida da terra e tem seu pedaço de terra, que ele cuida e aduba, ao mesmo tempo ele também cuida de animais. Ele cuida de boi, de porco. Eu mesmo morei na primeira infância em engenho e meu pai tinha criação desses animais todos. Ele tinha uma raça que era uma coisa fora do comum de porco, que eu ainda nu nunca me esqueci do nome da raça, era Duroc Jesse. Era um porco imenso, era uma coisa extraordinária o porco. Então lá em casa tinha por pertinho boi, porco, a minha mãe criava galinha, deitava os pintinhos, tirava os ovos. Quer dizer, normalmente quem vive no interior e vive da agricultura associa sempre a agricultura à pecuária e cria também. As divisões dos estados, as divisões dos países. Um geógrafo. Um geógrafo. Realmente, a gente tem ainda de falar na profissão do geógrafo. O geógrafo que se preocupa também com a climatologia, o estudo dos climas, o estudo da meteorologia, do tempo. O geógrafo, aquele que também se preocupa com mapas, reprodução de mapas dos países, dos estados, das fronteiras, das divisões, é realmente uma outra profissão. Como a gente tinha dito, são tantas que à medida que a gente vai falando, é que vai lembrando que existem outras e que elas existem paralelamente. Nenhuma profissão vai seguir sozinha, cada uma tem a sua paralela. Embora que entre elas não haja assim um ponto de comum entre elas, elas não se interceptem, mas elas seguem paralelamente uma à outra. Existe ainda essa profissão do geógrafo. Sim, os historiadores, sim, eles hoje em dia se congrega muito a história, chamando de moral e cívica. Existe uma cadeira na faculdade que se chama Estudo dos Problemas Brasileiros também, em que se particulariza a história do Brasil. Mas no curso seriado, hoje em dia, antigamente a gente dizia no curso ginasial, hoje se diz primeiro e segundo grau, né? Primeiro e segundo grau. Existe a matéria história, história geral, e particularmente história do Brasil. Mas essa história geral, existe os historiadores, existe também, ligado aos historiadores, os arqueólogos, aqueles que fazem descobertas importantes sobre arqueologia, sobre todas aquelas civilizações que nos antecederam e que nós não temos condições de conhecer, a não ser através dos historiadores e deles próprios, que fazem pesquisas importantes, descobrem fósseis, identificam a era daqueles fósseis. E então, é também uma profissão que a gente não podia deixar de falar, como existe também o museólogo. Museologia, se não me engano, o nome da profissão. Então, a pessoa se dedica a museu, porque cada país tem que ter o seu museu, com suas coisas características e com tudo aquilo, com todo aquele cabedal de conhecimentos que a gente deve ter do que foi a história do país onde a gente nasceu. Então, só através de museu. E para haver museu, existe alguém especializado nesse museu.